Segura, Renatinho! Balança essa galera! Joga a pressão, vai! Bora detonando, detonando, detonando, detonando! Bora, joga, joga, joga! Joga a buzina, bate na palmina! 3, 2, 1! Na humildade vale pra desenrolar. Tava vendendo maconha e cocaína bolada. Naquele clima, portanto, fuzil AK. Falou pra mim que tava na vida bandida. Vida do crime, ele é o 57. Falei pra ele, mano, isso não é vida. Meu parceiro da antiga, desde o tempo de moleque. Boa! Meu parceiro, o Rafaelzinho, o Rafael! Perdendo a vida, estragando a juventude. Meu mano, sabe bem onde vai dar esse caminho. Chorando muito, relembrou da sua infância. Sem esperança, sua mágoa no coração. Sem pai, sem mãe, nunca teve uma família. Caiu na armadilha, na vida de ladrão. É DJ, moleque! Eita, como DJ! Pode bandido, então? Toda fica de um 5-7. 5-7, eu vou guardar sempre comigo. Nosso tempo de amigo e a brincadeira de moleque. É segura! Oi, você pode ser bandido. Outra fica de um 5-7. 5-7, eu vou guardar sempre comigo. Nosso tempo de amigo e a brincadeira de moleque. DJ Ronaldo Maresia, de Castanhão. Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Ai, quem é? Espera aí. Então espera! Você não paga as minhas contas, já não é da sua conta. O que é que eu tô fazendo aqui? Renatinho. E o nome dela? DJ Hailson. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela aqui. Meu parceiro que na gelada. Vamos lá, menino! É a Butiquinha Cusco. Pra no Morumbi, o 18 do DJ Emerson Pressão. Emerson Campos hoje no berço. Aniversário do meu parceiro Emerson Campos, trazendo nova dimensão. MC Danizica, Isabelice, pra cantar ao vivo daqui a pouquinho no palco. Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Mas peraí, mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta. O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou te explicar. Hoje tu me explica, Iago Mixer. O nome dela. Bora que a noitada só tá no comecinho, só tá no comecinho. Mas não tem mão, eu tô com saudade de ser aqui, seu corpão. Esse é meu marquinha, não passa mais isso não. Porque eu tenho saudade de tu, saudade de tu. Ô menina! Eu te peço, por favor, não me deixe, meu amor. Porque eu já tô ficando louco se eu não bater nesse povo. Enquanto o nome cê não matar, você vai quicar, vai quicar. Enquanto o baguinho te matar, você vai quicar. Deixa, deixa! Vem, vivendo craqueado, vivendo craqueado, de guiado! Eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Júnior, bora, Júnior Monteiro! Hoje tu vai! Que tá tudo bom! Fica de mim, cabelo na régua, olhei pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Não vem qualquer núcleo. Santa, santa, santa, santa, santa. Visitando, visitando, visitando, visitando, vem. Se tu é bandida, sou cachorro doido, sou cachorro doido, sou cachorro doido. Se tu é bandida, sou cachorro doido, sou cachorro doido, sou cachorro Santorini. Tu é cachorro doido, então toma, toma. Mostra como é desguiado! DJ Lohan que tá tocando! Bora, Rafael! E aonde? multi. Renatinho. Olha que eu tô tocando, Renatinho. Hoje aqui no espetáculo A Nova Dimensão. Vem. Já tem Leandrinho Pressão. Tem Adriano Mosquerença. Vive no caqueado desguiado. Vem no caqueado desguiado. Toma. Vai começar aqui no Botequim. E o Renatinho já vai virando. Bora começar. Vai. Põe a mãozinha pra cima e grita. Começou. E se você não dança, o grave te balança, o grave te balança, o grave te balança, o grave te balança, o grave te balança, o grave te balança, o grave te balança, o grave te balança. Aí pra mulherada, vai, fala assim. Mas eu só te faço um pedido. E não encosta. Não encosta. Não encosta. Senão ela vai deixar. Deixa o bloco do Charmino! Bora o batidão, vive no batidão. Bora Renatinho, detona. É o Boutique Acústico! Aniversário do Emerson Campos. É o 18ão rolando. Ela cai hoje. Que tu cai. Essa menina da aula, senta pra caramba. Essa menina escangalha, mas chegando na aparelhagem, ela é a sensação. De shortinho bem curtinho, mostrando sua sedução. Então que popotão. Que babatão, grandão. Bora que é o Bugiquinho já naquele jeitinho. Eu não quero arrumar mais confusão. Só quero ver aqui. Hoje elas estão. Você na minha charla vai chegando juntinho hoje aqui no Boutique Acústico pra curtir uma nova dimensão. Renatinho, Adriano, Lúcio, Leandrino, Luiz. Somente as Daqui a pouquinho também no Palco Central tem ela cantando ao vivo. MC Dani Zica Isabelense. Ela tá bandida. Tarada. E o boutique tá daquele jeitinho, Renatinho. Bora detonar, bora detonar. Um espetacular, nova dimensão. Apaga, acende, apaga, acende. Dá-lhe produção, vai. Apaga, acende, apaga, acende. Apaga, acende, apaga, acende. Apaga, acende, apaga, acende. E você? Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ficava contigo e ainda pegava teus amigos. Chegava teus amigos, chegava teus amigos. Ah, tu pegava? Tu pegava, então toma! Sai, sai, sai da frente, o DJ que tá tocando é o número um. Sino Mixer, o cara da divulgação, garoto. Liliane, mini moda e suflé. A loja que veste o Renatinho no pé da cabeça. Whisky, um gelo, pega no carro o meu saco de dinheiro. Hoje eu vou pra festa, separa o camarote que é meu. Paulo Calado, Paulo Henrique, Ricardo Mix, poderosa, super bicho viseu. Hoje eu vou pra festa, separa o camarote que é meu. Bota na pressão, só vou sair da festa quando eu tiver louco. Quando você tiver já, fala pra mim como você vai tá. Loucão, loucão, loucão, loucão, só os loucos levanta a mão. Loucão, loucão, loucão, só os loucos levanta a mão. Loucão, loucão, loucão, só os loucos. É muita pressão esse botequim, garoto. É a sexta-feira top e o Renatinho detonando. É o baile do DJ que tá dando o que falar. É o baile do Emerson. Tá dando o que falar. É o baile do Emerson. Tá dando que falar, que falar, que falar, pa, pa, pa. É o dezoitão que tá dando o que falar, papai. Joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, pode sentar a batida, e o bagulho tá louco. Agora sim, filho, a pressão vai começar pra você. Chegou o DJ! Chegou o DJ que agita. Toma, toma, sua toma. Pieza, toma sua pieza. Aí reduzido, é, Renatinho? Toma sua beleza, mulher. Toma sua pieza, toma sua pieza, toma sua pieza, toma sua pieza, toma sua pieza. Agora sim, filho, tá valendo, Boninho! Hoje na casa de jogo de guerra acústico tem um somzão nova dimensão! Eu te falei que um dia eu ia vencer. E mais, ia... pra comandar, pra detonar, o DJ Renatinho de Mosqueiro, DJ Emerson Campos, nesse... fazendo hoje 18ão, Boninho! É o gigante crocodilo pra é, vai virar! Um animal, vai virando, vai virando, vai virando! Gira tudo, Boninho! DJ Emerson Campos. Eu já aceito sim. Qual é? É transariano. É isso aí, Maninho está de Emerson. Pode crer, é do caralho, Maninho. Bora aquecendo, bora aquecendo. Vai girando tudo, Renatinho. Pra começar. Deixando batidão, deixando batidão. Bora começar o mal da agora aqui, Renatinho, ao vivo pra galera do Zab, Maninho. Calma, segura, segura. E aí, Neizinho? Bora fazer uma transmissão aqui. Olha aqui pra galera, Renatinho. Bora, galera, de bujão, de bumbum de quim. Bidei do Emerson Campos, tá desse jeito, Maninho, é rock doido. Bora, Renatinho, bora, Renatinho. Aquece, vai. Vem pro BD, vem, vem pro BD! O vale do Tadeu, ela se solta pra cá. O vale do Tadeu, ela se solta pra cá. Olha só as máquinas que dá por aqui. Clash! Ah, aí tu bate. Aí tu bate, vai. Aí tu joga, joga, joga, joga. Joga, joga, joga, joga. Dimensão arrepiando aqui no botequim. Aí tu é. Bora que é muito bom. E o Renatinho, Olivia, Olivia, Olivia. Brasil. E tu é? Romântico às vezes ajuda. Mas se fecha os olhos, te imagino nua. Talvez pareça uma cena de Hollywood. Se está pensando isso, por favor, não se ilude. Eu só quero uma noite. Toda a equipe da Web Rádio, Molinho, Bocoli, que é a Music já na área. Vai gravar tudo ao vivo pra você. Calma, não tô nem a fim de ficar viciado, Munir. A muda minha cabeça. A sua boca vale o preço pra ter meu sossego. Alô, galera de Mosqueiro! É isso aí, Munir! Bora aquecer, bora aquecer! Bora, Renatinho, bora, Renatinho! Bota o bagulho pra endoidar, que é desse jeitinho que não chega, Munir! Vai! Alô, Adriano Mosquirense, alô, Leandrinho, nossa Cristina Miga, Jane César, toda a galera da Web Rádio, Bucólica Music já aqui na área, Maninho. É ao vivo, filho. Tá reduzido, Maninho. Mas é a lapada que eu gosto, Renatinho. Segura, segura, segura, segura, Boninho, segura, segura, segura, isso. Daqui a pouquinho vai ter a presença deles. 3AG cantando ao vivo pra você, vai ter também com toda certeza. MC Denise Isabelense, pela primeira vez na Ilha de Mosqueiro, tem ela, MC Barbie. E mais, vai ter pra você também os top DJs do Nova Dimensão. Pode crer. É digital, filho! Bora aquecer, Renatinho! Quem sabe faz ao vivo, vai! A ponta pra bandida! Aí gostou de apertar! Nossa grande amiga é a Jess, também toda a galerinha da Casa Black, Maninho! O que nós tem que ter pra conquistar a mulher solteira? O que nós tem que ter pra conquistar a mulher solteira? Tatuagem de cicatriz, passagem na cadeia. O que nós tem que ter pra conquistar a mulher solteira? E o que nós tem? Alô, Jane César! Essa tem moral com o DJ Emerson, Maninho! É marginal, quando nós é encaixado, as meninas pagam o pau. Não alivia, Emerson Campos, vai pra cima! Não alivia, Renatinho, vai pra cima! Não alivia! Daqui a pouquinho tem ele de volta, DJ Emerson Campos! Pega a chave, mete o ficha, pega a chave, mete o ficha, pega a chave, mete o ficha, pega a chave, mete o ficha, pega a chave, mete o ficha. Alô, Adriano! Pega a chave, mete o ficha, pega a chave, mete o ficha. muita pressão, vai! Muita pressão! Renatino! Perla Miranda e Derek Macedo nas produções. Era não, bebê. Nera, tu quero doidão, Nera, tu quero doidão, foi sair com a periquita. Agora pronto. Não aguentou a pressão. Nera, tu quero doidão, Nera, tu quero doidão, foi sair com a periquita e não aguentou a pressão. Dum, dum, dum, dum, dum, dum. Vem, Renatinho, detona, Renatinho, detona, Renatinho! Mas me falaram pra ver o bicho. E eu não tenho só pra ver a safada fazendo ele. Aí tu vi! Esse é o momento pra mulher ficar safada. Esse é o momento pra mulher ficar safada. Aqui na tela. Então do DJ Emerson com Campos. Vamos lá, DJ Sander. Eu vou te botar assim, ó. Renatinho vai arrebentando aqui no Nova Dimensão desse jeitinho. Vem te embora. Nossa, grande amigo Rubim! Já na área, mãe! É, vai girando, vai girando, bora girando tudo, Boninho! É assim, Bracuti! Eu era uma menina e você não se importava. Toma, Renatinho! Tu é ou não é? É, tudo muda. Cala de show, música e acústico. E aí, chegando juntinho aqui na aparelhagem Nova Dimensão, hein? Agora você quer correr atrás, não, não, não dá. Hoje não dá, tu dá, tu dá. Então toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Rapaziada, lá na Rádio Bucólica Music, a rádio que arrebenta na internet. É no passinho, é no passinho. No pop, vai no passinho, no passinho. No pop, pop, pop, vai na dancinha do pop. É tu vai? Vai na dancinha do pop, pop, faz a dancinha do pop. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Vem com a família. Vem com essa família, vem. Vem, vem, vem, vem, vem. Meu parceiro Lucas, hoje na aba, Lucas. Olha o Playboy. Janzinho Mixer, o cara da mídia que leva a mídia do Renatinho para as redes sociais. E quem é? Bora liberando na marcante! Hoje tu quer? Hoje mas tu quer. Meu parceiro Luiz, lá mais dimensão, vamos lá, menino! É o 18ão do Emerson Campos, o Renatinho tocando! Daniel pro Rump! Um, dois, três, libera mais uma! Giro das marcantes, garoto! Alô, resolvi te ligar. Só pra ouvir tua voz e por um segundo ouvir os teus suspiros. Amor, amor, já não aguento mais. Vem correndo, por favor, e devolve a minha paz. Ai, tu quer o quê? Imagina! Você feriu por dentro. E acelerando. Meu coração. DJ Nenê. No pancadão. Essa parecagem. Olha que o 18ão aqui hoje já rolando o botequim. Rolando o botequim. O 18ão do Emerson Campos. Sabe, papai, que pra eles não tem. Não existe fronteira pra me segurar. Não existe barreira que eu não possa atravessar. Não existe nada, somente Deus pra nos separar. A gente se ama. Hoje tu quer onde? Na cama ou na lama. Eu respiro você em qualquer lugar. Caraca, maluco! Parceiro Juninho, Salamães, Zazinho, Bala, Gás Santo Isabel do Pará, hoje na área, curtindo aqui, Mosqueiro! Me anulei por você, só pra ter desilusão. Você pode até chorar. Bora detonando então, Renatinho! Eu não vou voltar atrás na minha decisão. Bem late, bem late, ó. Só na manha. Eu sempre fui tão fiel. Você nem pensou em mim. Me envolveu e mentiu. Mas agora que acabou, se recusa a entender. Não aceita ir. É o Renatinho tocando hoje, aniversário do Emerson Campos. Na paralelagem, nova dimensão. Cadê eu vou partir do seu próprio bem? Não tente me impedir. Chega de amor unilateral. Só vivi um sonho, nunca foi real. E a gente vai girando as marcantes, Adriana. Belo dia no Brasil. Família chegando juntinho, né? Você na loura, hoje na área, bora loura. Boa Denise, bora pra cima. Meu parceiro Márcio, hoje na área, também bora Márcio. De tudo que vivemos por amar, nas noites que fugimos. Meu bonde do TT. Por impulso da paixão, seguindo a voz que vem do coração, deixando acontecer o nosso amor, mas puro e verdadeiro que uma flor. Aí você. Mesmo assim não tem mais volta. Pois me trocou por um alguém. Atração só de momento. Minha vida. A parceira Thaís, a Heloís, toda rapaziada também hoje curtindo com a gente aqui no Boutique Acústico. Bora, meu veco pirateiro! Anderlei Barracajum, ele é a patroa Gisele. Uma foto dedicada para mim que tu amava. Segredo que não posso mais guardar. Tem te ouvir prestando muita atenção. Só uma coisa peço, não se assuste não. Antes de te conhecer eu já te amei. Antes de te amar eu já me apaixonei. Sofri tão calado, guardei as palavras. Entre o medo e a verdade, eu olhava para ela e ela não me via. Falava o tempo todo dela e ela não sabia. Pesquisei seu endereço, flores eu mandei. Um cartão anônimo escrito te amei. No dia seguinte quis me aproximar. Peguei o ônibus que ela ia pegar. Ei, som! Ei, som! Ei, som! Ei, som! Daniel Promoter! Daniel Promoter! Vambora, vambora, vambora, detona! Vambora, detona! Ei, som, ei, som! É o 18ão rolando! É mais uma dele! Daniel Promonte! Bora começando bem light então, Renatinho! Equalizando tudo! Deixando tudo daquele jeitinho! Já já tem Adriano e Leandrinho. Sinto tua voz dentro de mim. A me chamar, não consigo disfarçar. Sinto tua voz dentro de mim. A me chamar, e te vai tocando, vai tocando. E vem, e vem, e vem na marcante, na marcante, na marcante, na marcante. Aniversário do Emerson Campos, o locutor Emerson Campos no berço. É o 18ão rolando aqui no botequim, hein? Mas eu sofri, ele falou pra mim que não tinha nada que me estava assim. Agora eu quem sou, seu grande amor. Você já passou, eu tenho certeza que ele não te quer, pois já me chamou pra, ai, pra ser. Nossa, Charla vai chegando juntinho já com a gente. Vai deixar super lotadinho, daquele jeitinho que a gente gosta, aqui no Boutiquim. Ele me escolheu, é porque já se esqueceu. Mas não quero já já, Leandro! E o nosso lance! Meu parceiro Neizinho, só na mãe Neizinho! Bora, meu garoto! Só quero! Renatinho detonando, nova dimensão, papai! Manda! faz a vida. A minha ex quer virar minha amiga. Isso complica, que às vezes bate vontade e eu taca pica. E ela? Ela gosta dessa putaria. Então? Todo dia pra querer jogar. Então vem juntar pra mim hoje, vem. Obrigado que essa mina é mó safada. É desculpa da danada pra poder sentar. É o Butiquim, garoto! Vai sentar. Vem sentando. Outra parada, eu outra vez. Poder que pariu, matei a vontade da minha ex. Poder que pariu, mais uma vez com minha ex. Vai sentando. Aí tu vai sentando, vai. E tu vem. Outra vez. Poder que pariu. Meu parceiro Toquinho Janaraba, Toquinho. É o Butiquim Acústico. Outra vez. Vem sentando. Outra vez. Poder que pariu, matei a vontade da minha ex. Poder que pariu, mais uma vez com minha ex. Vai sentando. Esse é o Renatinho que eu conheço, Maurício. Organização toda especial, Daniel Promonte. Daniel Promonte. Daniel Promonte. A minha ex quer virar minha amiga. Vai girando tudo, Maninho. Vai, vai, vem, vem. Alô, Adriano Mosqueris. Hoje tá pesadão, Maninho. Aqui na favela e tá pronta pra ser cobrada. Comprei um arsenal de festa, um arsenal de bala. Agora toma, pai. Ó, toma, toma, rajada. Aí tu toma, toma. Toma, toma, rajada. Agora toma, toma, toma. Agora toma, toma, toma, toma, rajada. Se eu engravidar, a culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou na pepeca. Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas. Que o Renatinho! Tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo na pepeca. Tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo na pepeca. Então toma! Gabriel do Boi, toma! Que comeu a minha. Toma! Eita, tá legal, cheiro de marola boa. Tu tá! Para malandra jogando. Eita, tá legal, os amigos faturando. Eita, tá legal. Não é na batida. Vem sentando. Aí tu vem sentando. Tô te falando. Foi para o Denis, vai novinha. Ah, mas esse era danadinha. Foi para o Denis, vai novinha. Então, prioridade era fita em casa. Me falaram que se desoitão é o bicho. E eu brotei só pra ver as danadas. Aí tu vem fazendo, tu vem fazendo. No baile do Renatina, ela se solta. Inconsequentemente ela joga a bunda na tropa. Encosta na minha frente, dá uma assada nervosa. Aí tu vem. Vai, rebole, não se cansa. Pararam, pam, pam, pam, um bom bate a pampa. Que abundância, quanto o bumbum balança. Então joga essa puta que vai. Bum bate a pampa, pararapa, pampa. Bum bate a pampa, pararapa, pampa. Vai, pressão. Bate a bunda, olha o tamanho da buzão. Então vem, vem pro Butiquim Acústico. Renatinho vai comandando. Ai, me solta. Já já Adriano, já já Leandro, pra comandar o espetáculo. Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar. Então deixa, deixa eu dançar. Ai, me solta, porra. Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar. Calma aí, sai, me solta. Aí tu solta. Pode chegar, pode chegar, que a festa vai começar. Sabe aonde você tá? Eu tô no boutique acústico, garoto. É o 18 no Emerson Campos. Organização dele. Daniel Promonte. Aí tu vem. Então me solta, vai. Parado no bailão. No bailão. Ela com o popozão. E o popozão no chão. O popozão no chão. E o popozão vem aonde? O popozão no chão. Eu parado no bailão. No bailão. Ela com o popozão. E o popozão no chão. E o popozão no chão. E o popozão no chão. Relatinho vai tocando. Barulhagem na nova dimensão. Chegando aqui no Boutique Acústico. O espetacular tá na área. Que eu queria muito ela, ela não me dava atenção. Fiz de tudo por ela. Não, Adriano, me queima mais. Relação. E hoje nós em conversa. E você? Decidido, né, à toa que eu me joguei no... Arrepiando! Foi que eu me joguei pro André. Parado no bailão. No bailão. É o Boutique Acústico. A gente chega no Jotinho, hein? Bora, meu parceiro Rafael! Eu, parado no bailão, ela com popozão no chão. E o popozão vai no chão. O popozão no chão. E vai no chão assim. Toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai. E o mundo se distrai. Então vai, vai, então vai. Vai doidar pra pirar hoje aqui no Boutique Acústico. Chegando, Justino! Pra curtir hoje, Boutique Acústico! Já já tem Adriano! Já já, Leandrinho Pressão! Sacode, este MS é o 18, papai! Renatinho tocando, dando pontapé inicial nessa noitada maravilhosa que vai começando no Boutique Acústico, Praia do Murubira. Bora balançar, bora, bora balançar. Ei, ei, e aí, e aí, boca de pelo, e aí, beijando a mina que mandou o bonde Bora girando tudo, Boninho! Pra começar! Agora! Nosso grande amigo DJ Leozinho, pancadão e sua primeira dama também já na área, Maninho! Cara, o considerado DJ Emerson Campos, com certeza! Um dos patrocinadores oficial aí da aparelhagem Pancadão Prime! E mais, tá com a gente também nosso grande amigo Toquinho e a Anne. Alô, Dudu! Esse é considerado de lá das Fonsec, Moni. Nosso grande amigo Daniel Brumonte, inclusive... Daniel Brumonte! Chama a vinheta, solta lá, vai! Daniel Brumonte! Daniel Brumonte! É igual a Aninha, nessa aqui o Emerson dá valor! Agora eu danço, agora eu danço! Mas é ao vivo a vinheta, filha! Daniel Brumonte! Diga sado! Eita, diga sado! Te liguei, Renatinho, bora fazer mais esse sábado, bora! O DJ quer com seu alô pela cidade! DJ Renatinho de Mosqueiro! Gira tudo! Alô, DJ Adriano Mosqueirense! Tchê, tchê, tchê, tchê! O considerado de Mosqueiro, Daniel Brumonte! Daniel Brumonte! Aí conhece! Ela que vem editando as tendências no estado do Pará! Jesse de Mosqueiro, balança, arregaça, cutuca, mete o dedo, garotinha. Toma, toma na batida, toma na batida, toma na batida. E lembrando mais uma vez, hoje é a sexta-feira top, a sexta-feira mais gostosa no Buxiquim Acústico. É a sexta-feira da pressão, maninho. Hoje já por aqui tem aparelhagem nova dimensão. E mais, tem o top DJ Renatinho de Mosqueiro. Adriano Mosqueirense, Leandrinho, DJ Luiz, DJ Lúcio, DJ Fabi. E mais, daqui a pouquinho tem a presença dela, pela primeira vez nela de Mosqueiro. MC Dani Zic Isabelense, MC 3AG e MC Barbie. Um, dois, três, agora! Apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende. Apaga, acende, Maninho! Agora bora liberar, bora liberar, libera tudo, as molecas já estão, daqui a pouquinho vai ter ela pra você. Alô? Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ficava contigo e ainda pegava teus amigos. Pegava ou não pegava? Pegava ou não pegava? Pegava, Renatinho! Vai girando tudo! Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. E pra eu não perder ela, eu vou virar. Ver droguinha, tô curtindo essa novinha. Hoje é nova dimensão, aparelhagem completa. Eu dava valor, só que ela não dava valor. Preferi o Zé Droguinha, não curti trabalhador. Eu dava valor, só que ela não dava valor. Ei, DJ Lohan que tá tocando. Muito obrigado. Alô, Renatinho de Mosquê! Dá mil grau! Libera! Hoje tem MC 3AG Mosqueiro! Alô, Deus! Toda a sua tropa, Moni! E no Nova Dimensão! Tá mil grau! Tá mil grau! Tá mil grau! Renatinho de Mosquê, balança. Alô, DJ Leozinho Bancadão. Vamos fazer uma putaria no sapatinho. Renatinho, Renatinho. Alô, Michel! Nosso grande amigo considerado Daniel Bramon! Nosso grande amigo Luiz também já na área, Murilo, cara considerado no Nova Dimensão. Forte abraço pra você, Demerson Campos. Alô, Nelson! Alô, Dudu! Vai girando e vai girando tudo! Ele puxou o meu cabelo, me chamou de safada, deu tapão na minha bunda. Eita! Toma, toma! Toma, toma, toma! DJ Lohan que tá tocando! Toma sequência de tapa na cara! Toma sequência de tapa na bunda! Bora aquecendo! Bora aquecendo! Fica! Bora, Renatinho! Nosso grande amigo de Leozinho Bancadão! Isso, a primeira dama também! Sofri e senti essa dor, mas não vou chorar. Lutei por nós nova dois, nova dimensão. Nova dimensão. Aqui está o quarteto aqui está o quarteto espetacular. DJ Luiz Lúcio Caio. Alô, DJ Luiz. Chama, bora aquecer, bora aquecer, tá apenas no comecinho. E aí, chuchu? O DJ quer com seu alô pela cidade. DJ Renatinho de Mosqueiro. Aqui não tem Hot Vale não, aqui é Nova Dimensão, maninho. O top 10 maquete. Oi, meu amor. Pega essa mordida. Pega essa mordida. Bora aquecendo, bora aquecendo. Alô, DJ Luiz. Aqui. Falando da minha vida, criticando as minhas. Daqui a pouquinho, presença com mimada dela. MC Dani Zig, Isabelice, 3AG. MC Barbie Boninho. Pra inveja, tchau. Ei, só. Bora ajustando tudo então, Emerson. A gente vai detonando bem na manhã, garoto! Esse amor que acabou. o sonzão do Nova Dimensão aqui no Botequim Acústico. Aqui. Onde o Renatinho tá, maninho? Aqui. Cadê o Loló? Chama o Loló. Cadê o Loló, Loló? Me dá o Loló, Loló. Cadê o Loló, Loló? Nosso grande amigo Leandrinho de Mosqueiro também. Me dá o Loló. Forte abraço pra você, maninho. É, vai virar. Ela ficou safada. Ficou bandida. Ele quer saber. Antigamente era pra ser safada. Daniel Promonte. Então. Eu vou sentar de perna aberta, rebolar com a xereca, vou de quatro no caralho. Então rebola, vai. Baixo, caralho. Tu bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota na pressão, bota na pressão, vai! Segura, maninho, segura! Vai ser papá hoje, aonde, Renatinho? Chama ela pra cá, chama! Vai, vai! É, vai virar! Eu tô no... Boutique! Tá no Boutique! Você desapareceu. Eu tô no... Oi, meu amor! A novinha da zona leste, é maior fodão, a novinha da zona sul. É maior fodão, a novinha da zona norte. É maior fodão, a novinha lá da baixada. É maior fodão. Olha pra cara da nossa tropa. Vai com o rabetão no chão, vai com o rabetão. Vai com o rabetão no chão, então! Vai com o rabetão no chão. Ajustando tudo, já já tem Adriano! Vai, senta, senta, senta, vai, senta, senta, senta, vai, senta, senta, senta, senta. Pra agitar, pra agitar, pra agitar, bora dedonando! Eu vou no rei, você vai no rol! Deixando tudo registrado no Botequim. Aqui. Nosso grande amigo Rubinho, Gianni César. Parceiro Márcio de lá do AM Rádio, Bucólica Music. Te vira, Renatinho. Bora detonando então, Renatinho. Já já tem Adriano e Leandrinho. Mais tarde chega o DJ do Nova Dimensão. Renatinho e Emerson vão aquecendo tudo. Aniversário hoje do DJ Emerson Campos, aqui na casa de show, Botequim Acústico. Meus parabéns, garoto. Tudo de bom pro senhor. Que papai do céu te abençoe, maninho. Maninho, bora na pressão, bora. Bora botar pressão. Bora botar na pressão. Bora, bora. Bora. E vai, quem é mais nova, quem é mais pro Mauro, quem é mais pro Mauro, quem é mais pro Mauro, quem é Mauro, vai pra pro Mauro, quem é Mauro, vai pro Mauro, quem é Mauro, bora, vai pro Mauro, bora que o rock tá, bora, vambora, vambora, pararam pra reparar, estão ouvindo esse som. Rapazados maluqueiros lá na vila hoje. Pode crer, sábado, tamo junto. É o Nova Dimensão no Botequim. Bala na pressão, bala na pressão. Bota na pressão, bota na pressão. Na tua cabeça é muita pressão. Na tua cabeça. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vem que jeito. Meu parceiro Adalto, só na manhã Adalto. Vem no caqueado, vem no caqueado, de guiado, caqueado, dale, dale, dale, dale, dale. Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Toma a tapinha, toma a tapinha, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Quando o DJ é bom, quando ele entra o som é dobrado. E quando o DJ é bom, quando ele entra o som é dobrado. É preto pra todo lado, é preto pra todo lado. Do lado, entra pra todo lado, entra pra todo lado, entra pra todo lado, entra pra todo lado, entra pra todo lado. É muita pressão, papai, é boutique, é uma nova dimensão. As novinha da zona leste, é maior fodão, as novinha da zona sul. É maior fodão, as novinha da zona norte. É maior fodão, as novinha lá da baixada. É maior... Bora, Luiz! Vai com o rapidão no chão, vai com o rapidão, vai com o rapidão no chão. Vai com o rapidão no chão. Bora, Renatinho, bora, Renatinho, não alivia, não alivia, não alivia. Te vai tocando no Buxiquinho 18 do DJ Emerson Campos. Tá daquele jeitinho, vem te embora. Até 11h30 você não paga. Que de mão dadas não ia andar. Agora veja o sol. O Renatinho já chegou. Com esse mundo gira. Com isso não contou. Não contou que pudesse mudar. Que viria a me amar. Joguinho, bora meu parceiro Leozinho, é o pancadão papai. Agora vai sofrer na minha. É o 18ão, a sexta-feira top aqui no Botequim. Mais uma do meu parceiro Daniel Promonte. Daniel Promonte. Paulo Henrique, Paulo Calado, Ricardo Mix e meu DJ. Vambora, vambora, vambora. Libera! Escuta o nosso som. Pra comemorar eu vou fazer chover Xandão. Hoje a noite é nossa, nós tá fazendo a onda. Avisa as mulheres que é tudo na nossa conta. Vai, vai, vai. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. As pererecas vamos pegar. Juntinho com a gente, frente a frente já. Ela vem toda poderosa, ela é puro desejo. Olha a neguinha, vem na tremidina. Ela bate forte, dá-lhe a giradina. Olha a neguinha, vem na tremidina. Ela bate forte, dá-lhe a giradina. E eu vou com a nega vigarista. Ela já tá na pista. É 5.0. É o Butiquim, papai. Eu vou com a nega. Bora, Butiquim. botiquim, vambora botiquim, vambora botiquim. Gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira. Vai tremer, vai balançar, vai agitar. Esse é pop, é curtição. Esse som arrasta povão. Vem, e vem, e vem, e vem, e vem, e vem, e vem. Muito perto. Já daquele jeitinho. Família de Mosqueiro vai chegando, vai chegando. Hoje tu quer ou não quer? Galera da segunda pop. Galera da segunda pop. Galera da segunda pop. Galera da segunda pop. Aí tu vem. Nossa charna vai chegando, vai tomando espaço. Há muita pressão nesse botequim. Um, dois, três. Rapaziada Web, Rádio Web Music, Rádio Bucólica, Web Music, hoje na área, todo mundo hoje, aqui no Busquinha com os Cô. A nave pancadão, tu é de coração. Tu quer, que vem, que vem, que vem. Não alivia, não alivia, não alivia, Renatinho, não alivia, não alivia. Não alivia que o espetacular Nova Divisão tá na área. Vai botando na pressão, vai botando na pressão, vai botando na pressão, vai botando na pressão, vai botando na pressão, vai botando na pressão, vai botando na pressão. É pra botar na pressão, é? Não toma, garoto. Já tá quase dá na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã, tu acha que não tá tarde? E a culpa? A culpa não foi minha, a culpa foi do DJ. Que tava tocando aí, já viu, é rock doido. A culpa não foi minha, a culpa foi do DJ. Que tava tocando aí, já viu, é rock doido. Alô, Belly! Foi minha, a culpa foi do DJ. Que tava tocando aí, já viu, é rock doido. A culpa não foi minha, a culpa foi do DJ. Que tava tocando aí, já viu, é rock doido. E a culpa não foi sua, a culpa foi de quem? É que a culpa não foi minha, a culpa foi do Renatinho. Que tava tocando aí, já viu, é rock doido. A culpa não foi minha, a culpa foi do Emerson. Que tava tocando aí, já viu, é rock doido. É, vai girando, que é pressão, hein, Mosqueiro? Hoje eu vou pro rolê, yeah, yeah. Hoje eu vou beber, maninho. Quero ser loucão nos 18. Nosso grande amigo Robinson, cara considerado do 40 horas. DJ Hylison. A Alô, Carolzinha de Mosqueiro, Marcela Franci. E tem também nossa querida amiga Larissa Almeida, menino. Hoje, primeira dama do Emerson Campo, já na área, babá. Hoje eu vou pro rolê. Alô, Renatinho. Hoje eu não quero voltar pra minha casa, não. E ô! Fica loucão, hoje eu não quero voltar. Hoje ele vai virar o quê? Santorini, o Fábio Assunção. Hoje eu vou virar o Fábio Assunção. E olha só quem tá na área, menino. Nosso grande amigo Elber Marley, toda a sua toma. Hoje eu vou virar o Fábio Assunção. Hoje eu vou virar. Deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão. Aí, Renatinho. Lembrando mais uma vez que hoje é a sexta-feira top. Sexta-feira mais gostosa na casa de Jô Botiguinha Cruz. E lembrando que daqui a pouquinho vai ter ela com certeza pra você. MC Dani Zic Isabelense. Presença confirmada aí do nosso grande amigo 3AG. Vai ter também, maninho, MC Barbie e os jovens DJs do Nova Dimensão. Para Renatinho, para Renatinho. Hoje é o 18. Alô, Zizi Júnior. Nosso grande amigo Dudu, tô aqui. Também pro Botiquim. Que tá tudo. Alô, Renatinho. Ai, droga. Ai, conhece. Vem sentando, bora na pressão. Bora na pressão. A novinha da Zona Leste. É maior fodão. A novinha da Zona Sul. Nem quero falar. Fodão, a novinha da Zona Norte. E aí, pessoal? Maior fodão, a novinha lá da Baixada. É maior fodão. É maior fodão. Olha pra cara da nossa tropa. Vai com o rabitão no chão. Vai virando. Conhece ou não conhece, Renatinho? 5, 4, 3, 2, 1, agora! Santorini. Alô, é o meu Marley. Só na manga. Alô, Carolzinha de Mosqueiro, nosso grande amigo é a Jesse. Primeira dama do Emerson Campos, também já na área. Larissa Almeida, Fran Campos. Meu grande cunhadão Robson também. Bota na versão, bota na versão. É pra girando tudo. Alô, DJ Gleis. Em breve vai ter também Emerson Campos lá em Belém, no Nova Dimensão. Parceiro Ribamá também. Eu tô certeza absoluta que tem cheiro de piranha. Aponta pra sua coleguinha que tem cheiro de piranha. Aponta pra sua coleguinha. Alô, Nelson! Ela estuda o louco, sempre com seu bonde. Forte abraço, meu amigo. Era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Gira, gira, gira tudo, maninho. A pressão começou, começou. E o bagulho vai doidando tudo. E se você não dança, Santorini. O grave te balança, o grave te balança, o grave te balança, o grave te balança, o grave te balança, o grave te balança. Hoje o grave do Nova Dimensão vai te balançar. Dança, o grave te balança. A festa vai começar, pode descer cerveja. Pro rock fica doido, eu chamo o Anderson Doideira. Nosso grande amigo Toquinho e a Anne também. Tuba. Parceiro Dudu. E as mina fica maluca. Com a família bate forte, eu entro no clima. Vai girando, vai girando.